voz que chama o Lázaro pra fora, que ordenou o vento a se acalmar, é a mesma que te chama pelo nome agora, é a mesma que ordena ande sobre o mar. As cadeias não resistem e o mal não prevalece ao som da sua voz. E é por isso que eu não temo, sim, eu creio no poder dessa voz. Faz ressuscitar, é o som que faz recomeçar. Eu sei quem está no controle, basta uma palavra e tudo vai mudar. A voz que faz ressuscitar, é o som que faz recomeçar. Senhor, a voz que chama o Lázaro pra fora, que ordenou o vento a se acalmar, é a mesma que te chama pelo nome. confiamos em Ti, Senhor. As nossas vidas estão totalmente em Tuas mãos.